absoluto reaza. Confio no ouro e na prata, mas o Senhor olhou de longe e viu o coração que não se entrega. Bem Haddad ouviu seu clamor e a aliança mudava de dor. Mas Asa em sua fé vacilou e a paz que buscou logo se foi. Confia no Senhor, Ele é fiel. Seus olhos passam por toda a terra em meio à dor. Falou, trouxe a verdade, porque confiaste em outro além de Deus. Os etíopes e líbios tão grandiosos, mas em ti, Senhor, somos vitoriosos. Asa se indignou, perdeu a visão, a doença chegou sem busca e oração. Oh, que pena é viver sem crer na tua força, meu Deus, eu vou. Olhos passam por toda a terra em meio à dor. Se ti di ben piemere.